Avatar Greco Quebec uniforme, prossiga para o nível 085, reporte atingido. Mantenha a gosto de coisa. Continue via Alpha. Tango Juliette, Serra Tango, autorizado pouso a pistona 7. Autorizado a colagem da pistona 7, vento 120, graus com 119. Papa Romeu Tchara, Fatango, pronto pra cópia? Papa Romeu Tchara, Fatango, autorizado voo local, 500 pés, litoral sul, pistão 17. Acione o código 0122, frequência do controle 120, decimal 8. Fatango, confirme pessoas a bordo. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4065, saída da El, cruzando 1400. Boa tarde, 4065, Azul. Sube, mantenha 360, saída da El, vigilância. Sobe ao 360, saída da El, vigilância. Azul 4065. 5627, autorizado, puxa acionamento, reporte contra táxi. Papa Romeu Tchara, Fatão, cotejamento correto, pressionamento táxi, chame a torre na frequência 111-95. Lima Kilo Zulu, autorizado táxi Pátio 1. Lima Mike, report, chama na Quebec. São 3155, ao segundo para a cópia, aguarde. Tango, mantenha um no meu pé, no corredor forte, confirma a intenção para o voo. A intenção é estabilizar aqui na radial 030, só, e prosseguir a atenção até o 055. Por quantas milhas, confirme, Juliette Serra Tango? 30 milhas. 30 milhas, 30. Positivo. O Juliette Serra Tango prossiga para o 055, reporte a 30ª milha. Positivo, atenção. Localizador, gol no 390. Onda 396, complete a aproximação, chame torre 1895. 10295, obrigado. Onda 3217, desça para nível 060, chegada Bonfio, ajuste no 015. Oceania 6321, autorizado Brasília, via UP Zulu 17, nível 320, saída árvore, transição Elefa, pista 90, primeira curva à direita. Acione código 5475, frequência do controle 12029. Autorizado Brasília, nível 320, na Upper Zulu 17, decola da 10 com curva direita na Arbor Elefa. 5475 transponder, 1208 controle, do Oceaner 6321. Oceaner 6321, cotejamento correto, portão 06, reporte para o estacionamento. Bacana. Tarefa Tango ali e mantém na 107. Solo 35627 para o táxi, 168 a bordo, 1330 e alterna Salvador. 35627 autorizado, ingresso parte 1, Índia até o ponto de espera do chão, no ponto de espera chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1095. Lima Kilo Zulu, chame a torre para o ingresso da Quebec na frequência 1-1-1-1-9-5. Gol, 396. 5491, interceptou o curso. 35491, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, 491. Canaé 626327, decolado aos 38, chame agora o controle 1-2-0-8. 208. Solo, Oceaner 6321. Oceaner 6321, confirme o portão. Meia dúzia, senhorita, pushback acionamento. Oceaner 6321, autorizado pushback acionamento, reporte ponto para táxi. Para táxi, 6321. Tem condições de decolar de imediato logo após a passagem do gol? Entendi, afirmativo? Ok, Charlie Alpha Tango, aeronave da Gol já cruzou o seu eixo, vento 120 graus, 10 nós, pista no SESC liberada, livre decolagem com Proa Sul. Atento à esteira do 737 da Gol. Tango. 3217, desça para o nível 050. Observe o helicóptero decolando após cruze a pista no 735 até a Baeté, Lima Kilo Zulu, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. O resto é 7 pontos de espera da 10. Mantém ponto de espera. Fora do solo, Célio Alfa Tango. Célio Alfa Tango decolado aos 40, chame agora o controle, 1-2-0-8. 208. Gol 1396, no solo aos 39, chame agora o solo em 1-2-1-9. 219, obrigado. Fora da parte, voltado, né? Calhão Fatango, mantenha aqui em pés no corredor Axé, reposte fora da barra. Em pés, Axé, fora da barra, Tango. Livre pouso 1-0, baixar travado 5491. 396, autorizado táxi Alfa, reposte para o ingresso da Juliette. Obrigado, obrigado. Patango é Quebec Uniforme, mantém o 085, chame o Centro Recife em 12685, alternativa 12545. Após a PR da companhia na curta final, alinha e mantém. Azul 4065, chame o centro Recife, a frequência 1251, na alternativa 133325. Boa. 4-2, chame agora o solo em 1219. 2 horas, Caracas. Charlie Alfa Tango, confirme ao chinete, não recebo a indicação do modo Charlie. Positivo, está mantendo 15 pés aqui, já acionou o modo Charlie. Fala 3491, pouso em Libra. 895. 1895, dá a volta. Bono 807, prossiga para 2.000 pés, o ajuste em Salvador no 015, reporte estabilizado no LS. 2015, reportará estabilizado, Bono 807. Siga 2.1, podia estar aqui na outra semana. Vou estacionar, aguardando o seu. 396, Juliette. 3.491, pousou eletrão. Voo no 396, mantenha a posição. Mantenha a posição. Trip 5491, autorizado táxi. Quilo, pátio 3, aceita o sinalizador. 3491. Boa tarde, passaria do 2231, informação alfa. Boa tarde, passarei 2231, desça para nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, a velocidade de voar no posição em TAP, senhor. Estamos um pouquinho atrasados. O aguarde 2231, inicialmente pro Edmar, aguardando em TAP. Gente, obrigado. Juliette Serra Tango vai manter a proa da rodatória e chama a torre em 1895 para ingressar no circuito. Zero pouso, pista no zero, vento 120 graus, 089. Zero, zero pouso, 5729. Aguarde, 3155. Gol no 396, ingressa portão 612, em coordenação com o Chinec, tá afastando um pouco mais aí, dando possibilidade para esse ingresso. Informativo, segurança 612, gol 396. Então 3155, copia? Guarulhos autorizado, nível 340, a rota Pesulu 44, MABSI, e após conforme a rota do plano de voo, decolagem da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, 120, decimal 8, 5501 no transponder. 27. Reporte final de 3 milhas, dá no 7. Só está na final de 3 milhas, dá no 7, eu diria que já está, né? Corrija apenas a saída, na verdade é da El Leda Ildes. Tem livre push no portão 9, chame táxi. Para o táxi, a Xanemé 321, são 115 a bordo, autonomia de 4:15, alternando com o fixo. Via 321, o táxi via Índia, no ponto de espera chama a torre 118.612. Ajuste no 015, corrigindo a torre 118.95, até o ponto de espera está livre. Confirme o POB 115? 115, já. Ciente, está livre. Afirmativo, livre táxi, ponto de espera 18.95. Mike Eco Delta, copia? 500 pés, corrigindo 1.000 pés via corredor Axé. Decolagem da 17 com curva à direita. 1208 controle e aciona 0125 Mike Eco Delta. PLB? Bordo torre 118.95 para acionamento e táxi. Foram 1807, complete aproximação, torre 1895. 1895, até daqui a pouco, voo 1807. 3217, prossiga para 2 mil pés, autorizado LS, reposta avisado. Baixando e travando. Sabe 5729 no solo, mais 47M agora com solo em 1219. 219. Voo 1649, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-40, trau 099. Decolagem, voo 1807, continue aproximando, agora a pista livre. Primeiro pista livre, voo 1807, agora baixando e travando, piso. Azul 4198, cotejamento correto, portão 03, aguarde para o estacionamento. Salvador, web 5729, livrando a sua escuta. Web, ciente, mantenha antes da Juliette. É, mantenha antes da Juliette, 5729. Posição? Informa a sua posição, Tchale Alfa Tango. Copiado, reporte Pituaçu, através de Pituaçu. Gol 907, autorizado, pouso, pista 90, vento 130 graus, 099. Pouso autorizado, gol 807. Gol 1649, decolado 249, chama agora o controle 120, décima 8. Controle 108, obrigado, boa tarde. Agora, confirme estado do táxi, por gentileza, até 3155. 180 a bordo, oficina do Galeão, autonomia 4 horas e 3 minutos. Confirme matrícula, gol no 649. Gol no 649, pois. Boa tarde, gol no 649, contato na decolagem, quando ele é bem, ele da El. Subida para 200, nada é o gol 1649. 05729, autorizado, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette do 02, 5729. 10, próximo. Oxené 6321, autorizado a linha e manter a pista na 0. Mantém na 1-0, 3155, observe a Bijet, estação portão 02, após o mesmo autorizado ingresso na Índia, Juliette, Índia Alfa até o ponto de espera, ponto de espera chama a torre na frequência 118-95, QNH 1-0-1-5. Não, 3155, autorizado até o ponto de espera via Índia, pode passar na minha torre, na frequência 118-95, QNH 1095. Autorizado, Proa de Aracaju, 5627. Proa de Aracaju, 5627, muito obrigado. Afada no Pituaçu, Tchale Alfa Tango. Copiado, Tchale Alfa Tango, verifique seu transponder, não recebo nenhum modo alfa, nem o Tchale. Chame a torre em 1895 para ingressar no circuito. 3895, boa. Estabilizado, 3217. 3217, complete a aproximação, torre 1895. 1895, 3217. Passaria do 2231, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, reposto estabilizado no LS. 2 mil pés, por 1095, está estabilizado no LS, passaria. Porsche, mantenha a linha do litoral, informe na vertical do farol de Itapuã. Na vertical do Itapuã, Samará. 807, ingresse na Kilo Papa 3, Gol 807. Kilo Papa 3, Gol 807. 3155 tem condições de fazer o 180 e prosseguir via Pátio Índia? A taxa está interditada aí nesse trecho. Então ingresse à direita na Alfa e retorna via Kilo. Aí ingressa no pátio 3 e retorna pro táxi via pátio 1. Ou confirme se na interseção entre as taxas tem condições de realizar o 180. Ok, então se tiver condições na interseção, está autorizado prosseguir com o giro e prosseguir via Índia. Decolou, vai livrando agora 1700. Quando possível, senhor direita, elefa. Boa tarde, eu chamo a 321 no contato na decolagem. Qual 320, sai da boa, transição elefa. Inicialmente mantém o perfil, aguardando elefa. Matiu vai manter o perfil então nessas coisas. 107, autorizado pouso no 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso no 03217. Charlie Alfa Tango, ciente, autorizado o cruzamento da final do 1-0 à retaguarda da aeronave da TAM, um Airbus. Informe cruzando a final do 1-0. Hoje, na retaguarda da Airbus da TAM, Tamará cruzando o eixo do 1-0-3-2. TAM 3217, informe que à sua direita tem um helicóptero livrando a linha do litoral, vai cruzar a final do 1-0 à sua retaguarda, sem interferir na sua aproximação. Visoco mesmo, 3217. O Xerai 6321, no suba restrito ao nível 300, autorizado hoje, Elefa. Elefa restrito 300, 6321. 55, mantém ponto de espera da piscina 0. Usando este dono 028, Tera Patango. Tera Patango da presença, autorizado pouso na Pátio da Bata. Vento 120 graus, 099. Reporte com solo controlado. Positivo. Ouro 649, chama agora o Centro Recife em 1251, alternativa 13325. 7, a 3525, 9, a 13325. Obrigado, boa tarde. No solo, a 55, chama o solo, 1219. 3217, autorizado Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, para 10, 3217. Aqui é cuidado, autorizado táxi, reporte na ponte para a pista na 7. Mike Echo, Delta está autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da 17. Autorizado decolagem, pista na 0, vento 110 graus, 089. Autorizado, dono 0, tá 3, dono 5, 5. Tá tentando solo controlado? Tava na escrita da torre? Romeu Charlie Alfa Tango e a torre. Charlie Alfa Tango na escuta? Localizador, Passaredo 2231. Passaredo 2231, complete aproximação, torre em 1186. Corrigindo, 1-1-8-95. Obrigado, boa tarde. Sim, 3155, decolado aos 58, chame o controle 1208. 208-3155. Charlie Alfa Tango da escuta. Boa tarde, Passaredo 2231, foi INS. P5627, chame agora o centro Recife, a frequência 12685, alternativa 12545. Aí que é que o Delta autorizado, ingresso, reporte, alinhado e pronto. 540, César Dael, transmissão Leda. Perfil da Dael Leda, 3155. Então, 3145, aguarde a cópia, por gentileza. Mantenha em posição. Salvador, copia o Salvo Cheque. Chama o sol. Chama 6321, chame agora o centro Recife em 1260, alternativa 128.8. 26088, obrigado, senhor, boa tarde. Então, 3145 para cobra. Diga para 3145. Então, 3145 autorizado Galeão, via UPZULU 10 até Smart, após conforme a rota do fonte de voo. Liga 380. Leda da El, Leda Bridge, pistão na 0, primeira curva à direita. Acione o código 5531, sequência do controle 120.1. Autorizado, Salvador Galeão, Liga 380, conforme a rota do fonte de voo, pistão 1 na 0. 10 mais, decola da 10